que em sua casa não tem mais utilidade, podem se transformar em pão para crianças da creche de Santo Maria de Nazaré. Telefone para 234-5645 e nós mandaremos buscar jornais e revistas em sua casa, ou então poderá levar à rua a Moreira 448, creche de Santo Maria de Nazaré. Utilidade pública educadora. Educadora. Comunicação explosiva.